Charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa. Se tá solteira, vamos ficar de casal. Se tá solteira, vamos ficar de casal. Se tá solteira, vamos ficar de casal. Se tá solteira, se tá solteira. Os novinhos da VIP ficam doidos de tesão. Quando eu danço sem calcinha e desço até o chão. As perdidas são as mais procuradas. De vestido e salto alto eu vou pro baile da praça. Charmosa, cheirosa, nossa. Jogar esse bumbum pra mim, tesão! Seu bumbum parece um milagre, amém. Você despertou minha emoção.